Oi, Salvador. Bom dia. 621 da Chané, Contra Dona Zero Pronto. Chané 6211, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 nós. Alinha decolar com 06219. Oi, Salvador, bom dia, 35328. O Trip no ponto de espera, alinha e mantém após a rolagem do Airbus da Avianca. Alinha e mantém após a rolagem da Avianca, 5328, tá certo. Chané 6211, decola os 27, controle agora em 119.8, bom voo. 119.8, Trip 5328, livre decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Decolagem 5328. Felipe 5328, decolagem 29, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia, Azul 4069.0, pronto. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento calmo. Alinhar e decolar da 10, Azul 4069. Felipe 5514, bom dia. Após a rolagem do Embraer da Azul, alinhar e manter cabeceira 1-0. Após a rolagem do Embraer, alinhar e manter 1-0, 5514. Azul 4069, decolagem 34, controle agora em 119.8, bom voo. 198, bom dia. Com 963, quanto era o próximo? Gente, o gol 1963, autorizado a alinhar e manter após a rolagem do trip. Após a rolagem do trip, autorizado a alinhar e manter o manual. Trip 5514, livre decolagem da 10, vento calmo. Livre decolagem da 10, trip 5514. No 4 decola aos 36, controle agora 119.8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Gol 1963, autorizado a decolagem pista 10, vento calmo. Gente, autorizado a decolagem da 10, vão nas lentes. Gol 1963, decola aos 38, controle agora 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia, gol 1963. Bom dia. Torre Salvador, é o Rio 981. Rio 981, bom dia, continua a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, pistão no zero. Guardando, 981, Rio. Rio 981, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Baixou e checou, livre pouso no zero, 981, Rio. Gol no 865, alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Rio 981, solo aos 43, libera a direita e chama o solo 121, decimal 1. 2-1, obrigado. Gol 1865, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento calmo. Comandou, bom dia, Bruno 093, ponto espera no zero, pronto. Bruno 093, bom dia, mantenha a ponto de espera, dono zero. Mantenha ponto de espera, Bruno 0, Bruno 093. Decola os 45, controle agora em 119.8, bom voo. 98, bom dia. 2, geral 9970, bom dia. Você está precisando do INSS? Federal 9970, bom dia, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Federal 9970, avistado, livre pouso, pista 10, vento calmo. Voo 093, visual com Boeing da Sideral, final da 10. Afirma, visual. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter cabeceira 10. Voo 1093. Após a passagem do Boeing da Sideral, autorizado alinhar e manter 10. Voo 1093. Federal 9970 no solo 49, libera a direita e chama ao solo 121 decimal 1. 1093, livre decolagem da 10, vento calmo. Autorizando decolagem 10, 1093. Voo 1093, decola 50, controle agora 119.8, bom voo. 119.8, voo 1093. Oi, muito bom dia, Passaredo 2229, transfere. Passaredo 2229, bom dia, continua a aproximação, reporta quando embaixo e travado. Reportará, abaixado com um cheque de trem, Passaredo 2229. Passaredo 2229, passou externo, baixado travado. Passaredo 2229, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Gente, 2229, autorizado pouso. saída 2229 no solo 57, direita 121 no final 1 no solo. Direita 211, grato. Salvador, bom dia, o Gol 649, está precisando baixar a travada. Oi, Salvador, Gol 649. Gol no 649, já avistado, livre pouso, cabeceira 1-0, vento calmo. Esse pouso 1-0, Gol 649. 649, solo ao 02, direita 121, decimal 1, solo. 21. Boa. Salvador, bom dia, o Atacar 6570, full de aliança. Abissa 6570, bom dia. Continua a aproximação, tráfego já avistado, reporta embaixo e travar. Abissa 6570, na escuta está livre, o trem está embaixo e travar. Urgente, trem de pouso baixado e travado, autorizado pouso na 10, o vento calmo, Abissa 6570. Livre pouso 110, Abissa 6570. Abissa 6570 no solo aos 1-1, libera a direita e chama ao solo 121, decimal 1. Direita, livrando 211, Abissa 6570. Bravo Lima, livre acionar, chama pronto para o táxi na Aerostar.